Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Alô, gente. Aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. E aqui são os goianos André. E Adriano. E nós também estamos aqui. Programa Carlos Pitti. Acompanhe o Carlos Pitti nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitti. E faça parte da fanpage no Facebook, Carlos Pitti Oficial. Bora, moçada. Programa Carlos Pitti não pare agora, trazendo as novidades. Fala, Miroca. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Oi, Carlos Pitti. Bora. O que vamos começar falando o quê? Olha, ano novo, vida nova, então a Globo vai começar um novo reality show. Se trata de Superstar. É, vai ficar no lugar do The Voice, né? O The Voice era para cantores solos e duplas, né? E o Superstar vem para bandas, a partir de 3 componentes, né? Eu acho uma boa oportunidade para o nosso pessoal do Sul, tem bastante banda, inclusive que gravaram suas músicas, né, Pete? Podiam se candidatar aí, porque o prêmio é de 500 mil. O formato vem de Israel e parece ser bem legal. O pessoal fica atrás de telões e conforme o público vai aprovando, esses telões vão sumindo e eles vêm em público. Bem legal. Verdade. E tem muitos trios e bandas no Norte e Nordeste também, né? Com uma cultura um pouco diferente, mas eu acho que é um estilo assim também que pode dar muito certo também nesse reality show. É isso aí, nós estamos carentes disso, né? E o Zezé de Camargo e o Luciano se preparam para mais 2 shows internacionais. Eles vão fazer um show em Newark, não é New York, é Newark e Boston. E eles andaram trabalhando também no carnaval, viu, Carlos Pitti? É mesmo? O que os caras andaram fazendo aí? Estão se empenhando. Tocando axé ou não? Não. Eles estão querendo ganhar mais dinheiro. Tão pobrezinhos, né? Então eles inauguraram um condomínio residencial em Natal, de propriedade deles, para ser vendido para o público, né? O Zezé está no mercado imobiliário junto com o irmão desde 96. E também mexe com gado, outras coisinhas poucas, pequenas, né? É verdade. Eu também já sabia que o Luciano é investidor em shoppings, né? Como construtora de shoppings. Então, os homens estão gastando dinheiro. Então, diversificando, né? O Leonardo também inaugurou um condomínio, só que ele foi de chácara, num espacinho lá que estava sobrando na fazendinha dele em Goiás, né? Pequenininho deve ser, né? Pequenininho. Roberto Carlos também se meteu com outros assuntos, né? Andou até comendo carne aí para ganhar dinheirinho. Mas aí, dinheirinho? É, foi só 5 milhões pelo que dizem, mas tá bom. Tá bom, né? Comer um pedaço de carne dá 5 milhões, você come? Ah, eu como. Acho que eu como sim. É que às vezes o pessoal some da mídia, né? A gente pensa que eles não estão fazendo nada. Estão aí ganhando dinheiro pelas quebradas da vida. Vambora. Quem mais? E o Léo Magalhães, que foi um artista que acertou muito nos últimos anos, né? Foi o vencedor do Garagem do Faustão em 2012, foi quando ele apareceu. E ele acabou de gravar um DVD 10 anos de sucesso, que está lançando ainda, mostrando os maiores clássicos da carreira dele, né? Os grandes sucessos. Na verdade, o Léo Magalhães já tinha uma carreira antes do Domingão do Faustão. O Domingão do Faustão foi uma brecha que apareceu para ele, pegou e apareceu um pouquinho mais a nível de Brasil. Mas no Nordeste do Brasil ele já era muito conhecido, já tinha trabalho lançado aí. É isso aí. Olha, tinha 20 mil pessoas nesse show gravado lá em Goiânia e o pessoal estava bem animado, viu? O show, né, e o DVD contaram com a participação especial de grandes nomes que, segundo o produtor dele, né, vai ajudar a trazer o nome do Léo Magalhães aqui para o sul do Brasil, né? Então estavam com ele Bruno Marrone, Eduardo Costa, Gabriel Gava e Lucas Luco. Além de, claro, o grande inspirador, né, da carreira de Léo Magalhães, o Leonardo. Ele ficou feliz, cantou com ele sorrindo. Então tá certo, vamos aguardar aí. Já tá disponível? Já está disponível a música que ele gravou com o Leonardo, Vem Fazer Amor Comigo, que já foi um sucesso de Leandro e Leonardo. E vamos tocar aqui então? Ah, toca aí pro povo já conhecer. Beijo! Obrigado, Miroca. Leonardo com Léo Magalhães, ou melhor, Léo Magalhães com a participação de Leonardo, Vem Fazer Amor Comigo. Programa Carlos Pitti, aqui tem música sertaneja. Você, que meus olhos dá pra ver que eu já sou seu, que eu já sou seu. Dói em mim saber que você tem sentimentos por alguém e não sou eu. melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitt. No programa Carlos Pitt, Cabanão Mundão. Já doeu demais a falta desse amor. Isso é problema meu, porque da minha dor, quem sabe sou eu. Quem chora sou eu, quem sofre sou eu. O amor é quem amou demais conhece esse caminho. Quem seu amor perdeu e agora está sozinho sabe como eu. Chora como eu, sofre como eu. Solidão que amarga na boca é a lembrança que mata aos poucos, é um tiro a queima-roupa, é a tristeza que brota nos sonhos, é a saudade que mora no peito, é o desejo que entra nos poros. Meu amor não tem jeito. Amou demais conhece esse caminho. Quem seu amor perdeu e agora está sozinho sabe como eu. Chora como eu, sofre como eu. Chitãozinho e Chororó, só quem amou demais, matando saudade no nosso Cabanão Mundão, e a gente não para não, Luan Santana. Programa do Carlos Pitt. Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual. Não tente se desculpar, você não tem moral pra vir dizer que sabe o que é amar. Eu te juro, nunca mais vou me entregar. Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém. Pode rir, tô legal. E o que eu sofri, espero que não sofra igual. Fiquei mal,

Alô, galera, alô, amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá, pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá, pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi, gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Um abraço, meu querido, e muito sucesso para ti. Valeu! Programa do Carlos Pitti. Carlos Pitti. Opa, comigo mesmo, tudo bom? Tudo bem? Obrigado, gente, pelo carinho da audiência. Você que escuta a gente de ponta a ponta nesse Brasilzão, também Portugal. Você que escuta a gente via internet, né, pela nossa rede. Nós estamos com o programa Carlos Pitt na Rádio Clube de Varginha, em Varginha, Minas Gerais, Guairacá AM, em Terra Rica, no Paraná, na Rádio Antena Sul FM de Iguatu, no Ceará. Também com a gente, Rádio Alternativa FM em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Rádio Voz AM de Coronel Vivida, Paraná. Rádio Alvorada AM de Rebouças, no Paraná. Rádio Cidade FM de Crucilândia, Minas Gerais. Também estamos na Rádio Cultura FM de Salto do Lontra, no Paraná. Programa Carlos Pitt, transmissão em rede, sucesso com os melhores artistas do Brasil. Programa Carlos Pitt. Segue o fluxo, sai dessa vida. Mais música pra você aqui, ó. Aqui o trem é bruto demais. Sai dessa vida. Pra que correr perigo? Por que não viver comigo? Pra que levar a fama de dormir com quem não ama? Respeito seus defeitos, sei que ninguém é perfeito. Entendo como é, mas pra ser minha mulher vai ter que mudar, sair dessa vida. Te quero por inteiro, não te quero dividida. A vida lá fora só te machucou, fingindo ser feliz ao lado de quem nunca amou. Ao meu lado tudo vai ser diferente. Pra viver um sonho que sonhei pra gente. A paixão que estou sentindo é verdadeira, é amor pra vida inteira. Pra que correr perigo? Por que não viver comigo? Pra que levar a fama de dormir com quem não ama? Respeito seus defeitos, sei que ninguém é perfeito. Entendo como é, mas pra ser minha mulher vai ter que mudar. Diferente pra viver o sonho que sonhei pra gente. A paixão que estou sentindo é verdadeira, é amor pra vida inteira. Por toda a vida, por sempre.

eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso, do jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Programa Carlos Pitty. Os melhores artistas passam por aqui. Alô galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Alô galera, alô ouvintes, aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Alô galera, alô amigos, aqui é o João Neto. Pois é, esse aqui é o Frederico. Olá pessoal, quem está falando é o Daniel. Olá pessoal, aqui quem fala é o Hugo. Oi gente, quem está falando aqui é o Thiago. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitty. Um abraço meu querido e muito sucesso pra ti. Valeu. Programa do Carlos Pitty. Carlos Pitty. Programa do Carlos Pitty. Bora que bora, gente! Programa Carlos Pitty no ar para toda a nossa rede, Brasil, Portugal, por esse mundão todo! É, vamos que vamos. Vamos trazer, mandar abraço aqui pro pessoal que tá acompanhando a gente por todos os cantos do mundo. Olha só, confira. O Henrique Rodrigues, um abraço. O Henrique Rodrigues, ele escuta a gente pela Rádio Antena Miróbriga em Santiago do Cacém. Aliás, já estive em Portugal, já conheci Santiago do Cacém, povo maravilhoso. Alô, Suzano. Alô, equipe da Antena Miróbriga. Todo mundo aí, né? Um forte abraço a todos vocês. Ele diz que curte todas as músicas aqui e tento não perder todos os sábados e costumo postar também no meu Facebook. Diz ele aqui, valeu Henrique Rodrigues em Santiago do Cacém, em Portugal. Forte abraço a você e todo mundo aí. O Lauro Rosenbach de Ruiz da Montoya, Missione Argentina, que tal? Um abraço, Lauro Rosenbach. Ele diz que acompanha o meu trabalho porque o São Marino gravou a música minha em 5 minutos e por lá o São Marino faz muitos shows, muitos eventos também na Argentina, né, o Lauro? E agora ele também conheceu o meu trabalho, fico grato. Bem-vindo acá, Lauro Rosenbach. Forte abraço a todos da Argentina, escutando a gente também. Quanta gente ligadinha com a gente. Deixa eu ver aqui, vamos mandar mais abraço pro pessoal que está com a gente, curtindo, conferindo o programa Carlos Pitt. A Josiane Pacífico, lá em Cornel Vivido, um beijo pra você, viu, Josiane? Tá ligadinha com a gente aí. A Viviane Souza Ribeiro, em Curitibano, Santa Catarina. Cristiano Leite, em São Paulo, um forte abraço. A Samara Pitkovics, de Coronel Vivida, Paraná. A Adriana Valentim, em Itapejara do Oeste. A Rosinilda Langer, em Palmas, Paraná. A Evandra Vanessa, em Barra Bonita, São Paulo. A Vilma Brandão, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Quem mais, quem mais, quem mais? A Silvana Verona, em Apucarana, no Paraná. Boa! A Fabiana Lima, em Palmital. A Adriana Aparecida, em Suzano, São Paulo. Quanta gente ligadinha com a gente. Também em Portugal, que está ligado com a gente. Sabe quem é? A Sofia Pereira, a Carla Pereira, em Grândola, em Portugal. Que bacana! Beijos para vocês de Portugal. Beijos a você do Brasil todo. Ligado, curtindo o programa Carlos Pitty. Programa Carlos Pitty. Quer ganhar um abraço aqui no programa Carlos Pitt? Eu com muito prazer vou mandar um abraço pra você. Como é que faz? Você vai lá no Facebook, entra na nossa fanpage Carlos Pitt Oficial ou ainda Programa Carlos Pitt Rede e eu vou mandar um abração pra você. Tô no Instagram, @ Carlos Pitt, né? Oficial ou ainda no Twitter, @ Carlos Pitt, ok? Trazendo música que eu componho, eles gravam Banda Estação do Paraná, música que eu compus em parceria com o de Souza e o Adriano Bernardes. Love, love, curtição! Vem cá, bebê, vamos beber. Vou te deixar louquinha, beijar a sua boca. Love, love, curtição. Vem cá, bebê, vamos beber. Hoje a festa é lá em casa, o capô tá arrumado, vai ter muita pegação. Vem cá, bebê, vamos beber. Vou te deixar louquinha, beijar a sua boca, love, love, curtição. você beber. Tava te procurando, o dia inteiro te ligando, tentando te encontrar. Tá tudo certo pra hoje à noite. Comprei um vinho bom especialmente pra você. Pode chover e trovejar, que eu passo na sua casa, dou um jeito de te pegar. Pode chover e trovejar, que hoje à noite vai ser nosso de ajeito. Vambora lá. Vem cá beber, vamos beber. Hoje a festa é lá em casa. O capoto tá arrumado, vai ter muita pegação. Vem cá beber, vamos beber. Vou te deixar louquinha, beijar a sua boca, logo, logo, curtição. Artistas estão aqui. Estão aqui. Programa do Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Carlos Pitt. Música.

na balada, ela é top, é tal. Ela é muito louca e não é brincadeira. Agora eu vou mostrar quem é a gata baladeira. Baladeira, baladeira, baladeira, baladeira, baladeira. Agora eu vou mostrar quem é a gata baladeira. Desce, gata baladeira. Sobe, gata baladeira. Agora eu vou mostrar quem é a gata baladeira. Ela é baladeira, ela gosta de beber, dançar na madrugada. Ela é baladeira, ela é forte, ela é linda e não tá aí pra nada. Ela é baladeira, ela gosta de beber, dançar na madrugada. Ela é baladeira, ela é forte, ela é linda e não tá aí pra nada. Baladeira, baladeira, baladeira, baladeira. Agora eu vou mostrar quem é a gata baladeira. Desce, gata baladeira. Sobe, gata baladeira. Agora eu vou mostrar quem é a gata baladeira. Desce, gata baladeira. Sobe, gata baladeira. Agora eu vou mostrar quem é a gata baladeira. Então mostra aí, Fabrini! A gata baladeira, música nova do meu grande amigo, parceiro Fabrini. Gata baladeira, galera. Pessoal, já pode ligar aqui pra rádio, pode mandar pedidos aí pra tocar a gata baladeira do Fabrini, né? O grande cantor de Ponta Grossa do Paraná, mas que agora tá em São Paulo, né? Fechando aqui tudo e todas de hoje do programa Carlos Pitt para toda a nossa rede. Dezenas e dezenas de rádio de ponta a ponta, Brasil, Portugal. E a você que também acompanha via internet, muito obrigado. Obrigado, gente! E a gente vai-se embora. Semana que vem eu tô de volta aqui na sua rádio com mais programa Carlos Pitt e muita música sertaneja. Vamos que vamos. Deus no comando, Deus na frente de tudo sempre. Valeu, gente! Um abraço, tchau, tchau! Termina aqui mais um programa do Carlos Pitt. Fique por dentro do programa do Carlos Pitt. Acesse www.carlospitt.com, www.carlospitt.blogspot.com.